A sua diversão é garantida com Super Pop. O Águia de Fogo tá na área. A adrenalina e a emoção estão à flor da pele. Live. Concórdia do Pará está em festa, pois hoje está completando 29 anos de emancipação política. Um município próspero, de povo gentil e hospitaleiro, que tem à frente o querido, amado e competente prefeito Elias Santiago e sua vice Elisângela Celestino, ambos trabalhando incansavelmente, sem medir esforços, para fazer o melhor para a Concórdia do Pará. Live. Tendo em seu slogan de governo, trabalho e respeito pelo povo. Parabéns, Concórdia do Pará. Parabéns, prefeito Elias Santiago e Elisângela Celestino. Parabéns, SEDEF, secretária de Educação Carmen Guimarães. Feliz aniversário, Concórdia do Pará. Hoje o show do live é aqui. E tem bicada violenta! Recebam com carinho os maninhos Elisson, Juninho, Naldinho, Domingo. Bora, maninho, Juninho! O Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou. Chegou, o Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou. Sabe o que aconteceu, Alisson? O Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou. E o bagulho indo de novo! O bagulho indo de novo! Joga, eu quero ouvir assim, ó! Tchá, tchá, ei! Tchá, tchá, oh! Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá! Deixa só a galera que tá todo mundo treinado aqui, Alisson! Vem comigo, meu! Câmera aqui, ó! E pega essa galera assim, ó! Tchá, tchá, ei! Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá! Tchá, tchá. Eu quero que grave isso aqui, ó. Sou super pop. Começa em mim e bota neles assim, ó. Sou de Concórdia, com muito orgulho. Só vocês. Sou de Concórdia, como... É por isso que nós somos apaixonados por essa cidade! Sigue bailando, mami, no pare. Eu queria que todo mundo recebesse com o maior carinho o nosso showman DJ Ellison! Juninho, só quem é de Concórdia aí, joga as duas mãozinhas pra cima, começa a bater na palminha da mão. Palminha, eu quero só a torcida do Paysandu agora! Quem é do Papão, bate na palminha. Quem é do Clube do Remo, faz barulho! Eu quero saber quem é do Flamengo, faz zoada aí. Quem é do Corinthians? Quem é do Super Pop? Vai, Alisson! DJ Ellison e a galera na palma da mão, ó. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Parabéns pra você. Concórdia! Muitas felicidades. Você fica aqui, meu parceiro. Agora sim, pode ficar aí, qualquer coisa vocês resolvem. Agora vamos brincar, vamos nos divertir, vamos balançar. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Tá de meu pop. Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. Jamaicano, bora jamaicano, bora moleque! 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai! Ai, ai, ai, DJ, ai, DJ, isso não é legal! Ai, DJ, isso não é legal! Eu reconheço, mistura de medo e desejo. Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar. Eu pensei que só tava alimentando uma loucura da minha cabeça. Mas quando vi sua voz, respirei aliviada. Estamos ao vivo! Eu quero ouvir vocês aqui, Concórdia. Isso aí! Solta pra saber se a vocês, vocês, vocês. É vocês. Estamos no aniversário de Concórdia, a cidade de mulheres mais gostosas do Pará. E o pop é consagrado aqui, ó. Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria, vai, a putaria. Desca a bunda batendo no chão, desca a bunda batendo no chão, desca a bunda batendo no chão. Rebola pra fora, pra fora, pra fora, rebola pra frente, catar. Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga! Hoje eu tô no pop, hoje eu tô no pop, hoje eu tô no rock! E aí? Tá gostando, né? Então rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola, rebola, rebola, rebola pra Concórdia, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola! Vem novinha rebolando, rebolando, rebolando, rebolando na saúde. Vem novinha rebolando, rebolando, rebolando, rebolando. E aí, meu prefeito ali? E aí, minha vice, Elisângela Celegiro! Alô, Saulo Costa, parabéns, Concórdia! E quem sabe canta essa aqui, ó! Oh. Eu... Bora endoidar! Deixa voar, deixa voar! Bota a mão pra cima, assim, bota a mão pra cima, assim! Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe! E faz a garra do águia. E faz a garra do águia. Pega sua presa e dá-lhe a bicada. E louco, tio, nessas as bicadas, passa. Dá-lhe a bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. Dá-lhe a bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. Eu queria muito que a galera botasse a mãozinha pro céu assim. E filma aí, ó. O drone águia filmando a galera dando com as garras assim, ó. Faz a garra do águia, a garra do águia, a garra do águia, a garra do águia. Um, dois, um. Faz a garra do águia, pega. Que louco, Alisson, arrebenta, meu filho! Ô, novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o bonde da gente. Que no ele pra confesso tu tem moral. Vinha aqui na favela pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau. Pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau. Pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau. Alô, Melri! DJ Lohan que tá tocando. Então tu pega o telefone, desbloqueia a tela. Vai no seu contato e procura o número dela. Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela. Alô? Hoje deu uma vontade de comer a xereca dela. Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela. Hoje deu uma vontade de comer a xereca dela. Que no ele pra conversa tu tem moral. Que no ele pra conversa tu tem moral. Vinha aqui na favela pra tentar. E agora, o que que tem? Se pá, ela tem vida própria, eu tive que reparar. Que ela desce quando o DJ toca, trava e vai devagar. Se sai, ela fala, se toca, pode chegar pra lá. Que é fácil pra... E aí, meu parceiro, Doutor G! Fala com meu parceiro, Paulinho da equipe nós. Tamo junto sempre, garoto. Direto de Castanhal, ao lado da primeira dama. E a nossa galera, eles estão de Paragominas. Os nossos DJs estão passando pra gente aqui, ó. Meu parceiro Jorge Marão. Toda a galera reunida de Paragominas. Um abraço também, meu parceiro Olhão. E e o Anderson também alisou. Os irmãos Léo e Lucas Martins de São Domingos e você, Jonathan! Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Partiu a onde é o Mandela. Ui, partiu a onde é o Mandela. Ui, partiu a onde é o Mandela. Muito obrigado, família. Meu parceiro careca da GDM. Ela, ele veio, Juninho. Mandela. Ui, partiu a onde é o Mandela. Ui, partiu a onde é o Mandela. Ui, partiu a onde é o Mandela. Meu apoio, pode permanecer aí, que aí tá um probleminha, viu? Fica um aí. Meu parceiro Queixinho das Marcas. De Concórdia, fala Queixinho. Fala meu parceirão Batistão. Rompendo fronteiras. O som que ele gosta é Danielison. Eu preciso te ter. Vai. Meu fechamento é você, mozão. Eu não preciso mais beber. E o pop? Me deu onda. O seu sorriso me dá onda. Você sentando. Vai, meu parceiro Fábio Alisson. Que se passa, Fábio? Que se passa? Ele juntamente com a minha amiga Beige e a galera do Portelinha. Garota, eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama. É, o pai te ama. O pai te ama. É, o pai te ama. What up, flower of bread? Is this love? Is this love? Is this love? Is this love? Is this love that I'm feeling? DJ Felipe, direto de Marabá também pro show do Bob. Alô, Felipe! Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz num baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. É muito explosiva, não mexe com ela não. É muito explosiva, não brinca com ela não. Um, dois, três, agora! Quando ela... Quando ela mexe com a bunda no chão. Quando ela joga com a bunda no chão. Quando ela sai o bumbum no chão. Chão, chão, chão, chão. E parte da segurança também aí. Dando apoio nas barracas, por favor. Nossos barraqueiros aí também. Chão, chão. Galera, tá afim de curtir a noite, hein? Perdidos aí na direção do evento. Muito obrigado o apoio aqui no palco, viu? Mantendo a ordem, valeu! Dale, que dale, que dale, que dale, que dale! DJ Ellison. Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei. Acompanha o pouso. Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Depois que eu conheci o Mandela, depois que eu vi como ela dança. Aí, meu parceiro Ieca! Vice-prefeito Acará! Dia 23, tamo juntos! Parabéns, Júnior! Quem toca? É o Pop! O Arrasta-Fogo! Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. DJ que arrebenta. Everybody's going to the party, have a real good. Sobe no palco e mostra isso aí! Endoida, meu pop! Endoida, meu pop! Meu pop! Ah. comigo lá, grandalhão Ieca! Solta a retaguarda, Alisson! Parceiro é parceiro, meu irmão! Get to hear me now. Deixa a mãozinha lá em cima assim, só quem é filho de Deus. As duas mãozinhas pra cima. E a que acredita, que acredita, que acredita que essa noite pode ser inesquecível pra cada um de nós. Bota as duas mãozinhas pra cima e começa a jogar pro lado e pro outro. Vai, vai. Direito, esquerda, direito, esquerda, direito, esquerda, direito, esquerda, direito, esquerda. E quem é de Concórdia? Só quem não deve nada pra ninguém sai do chão. Parabéns, Concórdia do Pará. Só a nossa galera fiel viajando assim. DJ Felipe, nosso DJ oficial lá em Marabá, a sua primeira e única dama. Só quem tá gostando dá um grito. E aí, Alisson, Alisson. Minha família rouba a cena de Bujaru. Em julho, hein? Em agosto, na festividade São Joaquim. Tudo certo no baile comigo. Parceiro Artemio! Alô, meu maninho Batata! Vai! Deixa na batida, deixa na batida, no batidão, no batista, batista, batista, batista. Chama a Anitta agora! Homem que não tem hora pra atravessar a gente, meu parceiro. Meu amigo Toninho e toda a equipe da Comã aí com a gente. Alô, Riquinho. Abraço pra ti, garoto, na manha do Aranha. Ali, meu amigo Marcelo, o Lourinho, Pop. Pode crer, garoto. Aqui no som que ele gosta. Live. Doutor Gil. E a sua família. DJ Alisson. Não me encosta, não me beija, só me olha, me deseja. Quero ver se você vai aguentar a noite inteira sem poder me tocar. Eu rebolo. Jamaicano aqui na frente. Pega o alô dessa galera aqui, maninho, por favor. Motora Derek, aqui com a gente também. É o motor oficial do Batistão e do Farinho. Farinho. Aí não tem jeito, meu irmão. Segura esse cara, viu? Viu? Queixinho das marcas, Ismael, que amor! Prateado, Genilson da Vila, meu amigo gordo CD também tá aí. Ele tá aqui. No... é o Bob. Vamos lá, família! Eu comecei a namorar só pra tentar me consertar. Eu fiz de tudo pra mudar, eu tentei, mas só que deu errado, deixa eu te contar. Eu no cineminha e meus amigos na balada, eu tomando sorvete e eles... Só pra quem tá solteiro, quem é que tá solteiro, hein? Pois é, meu amigo, não deu certo não. É quem tá solteiro, canta! Coração. Bora, meu amigo! Aqui. E meus amigos, voltei! E meus amigos, voltei. Bora! Que eu tô solteiro de novo. Me convida que eu vou. Bebi, se duvidar, eu bebo de novo. Eu tô achando que bebi foi pouco. Então não venha me amar. Eles são... curti. Só pra você deixar de besteira. Só pra você. Meu parceiro Adriano Silva Coelho. Tá salão! Relação, e não em uma prisão. Eu faço o que eu quero. Eu tenho. Ele é a sua primeira dama, Elenilda. Obrigado, Concorde! Relação, e não em uma prisão. Pega uma namorada aí, bora tomar uma. Vamos nessa! Morenaça, Ingrid tá aí com a gente. Ô Ingrid, perigosa, perigosíssima aí na frente. Você garota VIP, joga a mão em cima, fortalece e diz: vai safadão, vai safadão. Você partiu meu, ai meu coração, mas meu amor, não tem problema, não, não. Agora vai sofrer. Ai, meu coração. Um pedacinho pra cada esquina. Um, dois, três, vai, safadão. Você partiu meu coração. Ai, meu coração, mas meu amor não se importa. Olha ali, Célia, ali, Alisson. A nossa super morena, cara, esse. Lá na balsa do Acará. E segue, dá um abraço no Toninho lá. Maior gentileza com a gente, viu, Marinho? E se eu não guardo nem dinheiro, irá guardar. Nosso caso acabou e se na posse eu fui caseiro. Quando passei o solteiro, tô na vida de solteiro. Chega a mão em cima e diz aê, para aí. Você partiu meu. Ai, meu coração. Não tem problema. Bora, Fábio, que se passa. Agora faz só. Minha amiga Tati, lá no Tropical, São Francisco. Eita, mulher, Ana! Era meu parceiro Afonso. Esses caras realmente não têm fronteiras, viu? Eles vêm com tudo. Cadê eles? Cadê eles? Cadê eles? Cadê você? Que ninguém viu, desapareceu, aqui. De nada sumiu. Tá por aí tentando esquecer o cara safado que te fez sofrer. Nosso patrão empresário, careca! Final de semana é tudo nosso no sul do Pará! Sessão do Guruí, sábado Marabá, domingo para o Pelas! Bora, careca! Você apenas escolheu o cara errado. Sofre no presente por causa do seu passado. Do que adianta chorar pelo leite derramar? Põe aquela roupa e o batom. Uhul! Entra no carro, amiga, aumenta o som. Joga pra cima! Bota uma moto. Jagunço e o filho dele, Rodrigo. Aquela pinelada aí, mortadela. Thiaguinho, garoto 100% pop. Pop. Tati, Clebson, Júnior. Alô, Afonso da Segura. Alô, Juninho. Minha família Extreme também tem com a gente. Obrigado, minha família Extreme. Fala, meu parceiro Olhão, Jorge Barão. Alô, Anderson, sou os velha guarda. Se escondeu, porque só você ele não te mereceu. Insiste em ficar em cima desse muro. Espera a mudança em quem não tem futuro. Calma, Anderson. Calma, calma, calma, calma. Quem não tem hora pra chegar em casa aí, bota as duas mãozinhas pra cima, pedido do nosso parceiro DJ Tom. Então, a galera assim que vai trabalhar de ressaca amanhã, eu não sei se é feriado amanhã aqui na cidade, é feriado amanhã, alguém pode me falar. Se não for, vai ser agora, não vai? Então, só quem tá de férias amanhã, bota o bracinho pra cima, ou quem vai trabalhar de ressaca também, bota o bracinho pra cima, mas de verdade... Quem conhece uma mulher santa, santinha, santinha, daquelas que não perde o juízo, agora vai! A santinha perdeu o juízo, quando bebe ela é um perigo. Ah, tomou todas, eu conheço várias. A santinha perdeu o juízo, tomou uma e já ficou longa, quando bebe ela é um perigo. E quem tá solteiro, rasga a garrafa de pisca, santinha, a garrafa de tequila, santinha, se acabou a bebequena. Dá uma cachaça pra ela. Bora, Emerson. Bora, Emerson. Que ela quer. E que ela vai pegar. Vai, Robicinho, siga a fé. Essa santinha me deu um juízo. Tomou um mais alto color. Quando bebe ela é um perigo. Sai mijando de bug. Tomou uma e já ficou louca. Que curte o som do Léo Santana. Sai do chão. Uma garrafa de uísque, calçadinha. DJ Bateia. Let's go, baby. Uma garrafa de uísque, calçadinha. Uma garrafa de tequila. Minha família Explosão também tá igual a gente, Alisson. Segura, maninho. Deixa eu abraçar com carinho aqui para a luz, meu amigo Jander Clay, chefe de gabinete. Obrigado, Jander. Obrigado também por fazer essa pesquisa popular. E o povo pediu. Elias e sua equipe, atende. Meu parceiro Clay, show também. Nosso parceirão aí no evento. Obrigado, Clay. E também um abraço ao Killey. Alô, Killey, show, show, show. Abraço do Juninho, abraço do Ellison. Alô, Emerson. E aí, DJ Ellison, manda mais uma. Hoje é dia de embrasar. Hoje é domingo. Se juntou com a amiga. Minha galera é explosão. Joga a mão pra cima e bate pra palma da mão. Vai, tchau, tchau. Já pode ficar pelada, não repara, porque a casa tá bagunçada. Fica cavada, vendo o som, ela destrava, ainda mais que tudo. Aí, Lucas, aí, Léo, família Martins de São Domingos, Juga Pinto. Só daqui a pouco vamos aí. Eu sei que o pobre fez falta lá, mas... Alô, Jonathan! Já pode ficar pelada, não repara. Uma casa tá bagunçada. Fica cavada, vendo o som, ela distrai. é uma criança, daqui a pouco vamos aí. Mas aproveitando que o esquenta é a que vai embrasando. Bora, jamaicano! Para a família extrema! Fazer assim, ó. Segura, maninho. Joga a mão pra cima. Joga ainda solteiro. Joga ainda solteiro. Joga ainda solteiro. Dá um grito. Alisson. Quem quer o pop dia 23 aqui? De graça. Alô, meu vereador Júnior Martins. Seu aniversário. Não poderia ser diferente. Alô, Jonathan, obrigado pela presença. Alô, Ieca. Passa a galera do Caralho, 23. É aniversário do vereador Júlio Martins. E é o pop, e é o pop. Alô, meu prefeito Elias. É por isso que eu dou valor. Aqui quem manda é o povo e você. Eu preciso dizer a verdade. Toda noite sozinha em meu quarto, se você é o meu lado. Vocês. Outra vez. Eu entendo, eu fui o culpado por você sofrer. Mari Faria! Amigo Paulinho da equipe do Atlético Arsenal também! E a família Robacena tá no pop e é demais! Bruno Pastana é a base do prefeito Elias. Obrigado, Bruno Pastana, toda a sua comitiva lá na Vila Comissário, no comando do Gauchão. Banda. Cobra d'Água, a marca oficial da família Pop.